Puxa, Léo! E o coração chora, ah, chora, amor. E o coração chora, ah, chora, amor. Sérgio Donador! Bota a mão na cabeça pra não perder o dia. Ela não beber junto. Pra falar a verdade, eu sou louco por você. Conto o dia, conto as horas e os segundos pra te ver. Quer saber? Tenho que parar com isso. Isso tá virando vício. Eu sou louco por você. O coração chora dia e noite, fica tentando me enganar, confundindo minha mente. Agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando me vejo, já está apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando me vejo, já está apaixonado. Mas se você tá amando, esse amor não é correspondido. E o coração chora. Jogo Dourado! Pra falar a verdade, eu sou louco por você. Quanto dia, quantas horas e segundos pra te ver. Quer saber? Tenho que parar com isso. Isso tá virando vício. Eu sou louco por você. Um coração chora dia e noite, fica tentando me enganar, confundindo minha mente. Agora não sei o que vai dar. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando me vê, já está apaixonado. Ele é bandido, desobedece, faz qualquer coisa, briga com a mente. E de repente, quando me vê, já está apaixonado. Mas se você tá amando, esse amor não é correspondido. E o coração chora. Segura, Léo.